Foi muito difícil ver minha filha de 6 anos de idade chegar em casa chorando. Os amiguinhos delas chamavam ela de burra, porque ela era a única da sala que não conseguia ler.